alto-falantes Snake. Aqui, seu som toca com mais qualidade. Aqui sim toca forte. Indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Um fã de som automotivo. Pra você não parar de dançar.